Montanari Sur Village, c'est un service de Tonavio. Voo 1970, chama Recife, ano 2685, bom voo. 1-2685, 1970, obrigado, bom trabalho. Cruzado esquerda, Juliette, portão de número 2. Esquerda, Juliette, para o 03, 389. Luz e 15 Natal, PB 75. Desculpa, 81 agora. 81 copiado, táxi autorizado esquerda, via pátio, Índia, ponto de espera. Transferência torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1013, 2013, boa viagem. Padrão, pátio Índia, vai chamar de 895, obrigado, bom trabalho. Boa noite, eu tá 3152, tá se aproximando do ponto de espera, completamente pronto. Boa noite, 3152, pista no zero, centralizada linha decolar, vento, calmo. Vem decola no zero, tá 3152. 3152, decola os 10, controle em 120, decimal 8, boa viagem. Patrulha Salvador, tá 3152, boa. Tá 3152, contato a radar, mantenha 330, saída Boca. 330, saída Boca, 3152. Pode falar Aracaju direto, tá 3152? Negativo, mantenha a percepção aí. Vamos até. 3152, chama Recife 12685, bom voo. 268, boa. 85. 2853, 0152. Bravo, Gol 90937. Zé 37, Salvador Guarulhos. O nível aprovado é o 340. Pronto pra cópia? Salvador Guarulhos, aprovado nível de voo 340, rota via Upper Zulu 10, após Bridge, após Upper Zulu 16, e o restante conforme rota do plano de voo. Decolando pistão no zero, mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após iniciar a curva pela direita, o perfil de subida da El Leda. A transição é Motiva. Controle 120, decimal 8, torre em 1 no 895. E o código de transfone é 5447. Correto, portão 10, chegou pronto. Acione a identificação. 70, está autorizada a chegada Mari. Desça para 2.000 pés, ajuste no 013 direto Duna. Duna 1013, para 2.000 pés, 3.000 pés. 037, portão 10, reporte pro táxi. Sua portadora. Do boost, remontando ataque do 9037. Do 4062, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 3, direto do ano. Desce para 2000 na Duna, ai, está tudo na alfa, do 4062. Na linha 258, acionando a identificação, desça para 3000 pés, ajuste 10 no 3, chegada Mari. 3000, chegada Mari, 6258, Dispatch, Gol 9037 com 164 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, Alterrava Galeão. 350 e Galeão. Confere 350. Gente, 134350 Galeão, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chamamento 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, 1 no 3.2, padrão, boa viagem. Gente, Pátio Índia lá no ponto de espera, 118.5, 1.013 graus, boa viagem. Gente, estabilizado ILS X-Ray, 3170. 3170, torre 1 no 895. 1895, 3170. Salvador, bom dia, tá 3170, final ILS X-Ray. Deixa a baixada entravada, 3170. 3170, pouso autorizado, tipo no 0, vento 1, vento é calmo. Gente, pouso autorizado no 03170. Salvador, bom dia. Azul X-Ray Fox. Alfa X-Ray Fox do Azul. Positivo. Gostaria de solicitar autorização de reboque na ponte 8 para o pátio 3, ponte, posição 5. Gente, autorizando a saída do portão 8. Pode para prosseguir com o reboque. Será a nave da TAM que está pousando, vai estacionar no pátio, no portão de número 3, número 6, ok? Meia dúzia. Então, saída autorizada do portão 8, reporte para prosseguir com o reboque. Cliente, iniciando o reboque até o pátio 3, posição 5. Obrigado. Então, você vai sair da posição e reportar para iniciar o reboque, ok? Está autorizada a saída do portão, aguardando para o reboque. Ok, só sair da posição... e esperar um pouco para o reboque aí. Afirmo. A aeronave da TAM vai pousar e vai estacionar no portão 612. E seu estacionamento é do 8 do pátio 1 para prosseguir até o 5 do pátio 3, não é isso? Positivo. Ok, então iniciando o reboque, iniciando a saída do reboque, ficando no aguardo da aeronave da TAM, que vai encostar na ponte 6. Afirmativo, após a aeronave da TAM estacionando a 62, será autorizado para prosseguir com o reboque até o posição 5 do pátio 3. Ok, gente. Azul 4062, autorizado ILS 2, reporte estabilizado. Autorizado S10, reporte estabilizado, Azul 4062. 3170, solo 42, direita, 121, desce uma nave. Direita, 1219, USA 3170, obrigado, bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, boa noite. Ou melhor, bom dia. O TAN 3170 livrou. Bom dia, TAN 3170. Táxi autorizado Alfa Juliette, Patiolo, portão 06, dúzia. Alfa Juliette, Patiolo para o 62, o TAN 3170. Estabilizou no localizador visual azul 4062. Azul 4062, torre 1 no 895. 895, boa. Chané 6258, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Está autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 3, autorizado, reportará a 2058. Torre Salvador, boa noite, azul 406-62, final de 7 milhas visual. Boa noite, azul 4062, tráfego avistado, vento é calmo, altímetro padrão 1013.2, pista 10, cheque o trem de pouso, pouso autorizado. 68. Azul 4062. E agora já estamos com o novo plano de voo para Caju. Aracaju, às 3h26. Temos aqui 230, Aracaju, quanto para quanto? É? Ok, Salvador Aracaju, nível de voo 230, Aerovia Golf 677. Correção, solteira aerovia, vai decolar a pista 10, mantendo a proa até cruzar 2000 pés na terceira milha. Pós-curva à esquerda. Cumpre perfil subida Pucajama, Pucajama direto Aracaju. Controle 120, decimal 8, torre 18, 9, 5, transponder 5, 4, 3, 6. Salida 230, acertou a Pucajama, depois voa Aracaju. E decora a pista 10, 5, 4, 3, 6 no transponder e controle 208. Estamos pro puxo. Você está pronto pro puxo? Chamarei para o curso. Tá ok, só para confirmar, hora certa 4h30 e aos 04h05 teremos serviço de desembolachamento na pista 1028, ok? É, nós já vamos iniciar em 5 minutos. Certo. Obrigado. Estabilizado LS, 6258. Chama Torre 1 no 895, bom pouso. 6258, obrigado. Escuta, Fabrício. A nave da TAN estacionando aí na porta 612, autorizado prosseguir com o reboque até o Pátio 3. De uma milha, é porte externo checado 3, o vento é calmo, altímetro 1013, 1013, aguarde autorização para o pouso. Aguarde autorização do pouso, 6258, centro do tráfego 3. 62 do solo aos 48 minutos, liberou 219, né? 219, boa. VK62, Oxalé, 6258, pistão no zero. O vento é campo, pouso autorizado. Fachado travado, pouso autorizado, pistão no zero, 6258, obrigado. Salvador, boa noite, Tia Azul 4062, livrou na sua escuta. Tia Azul, nessa próxima esquerda, via Quilo, para o pátio 3, remota 06. Esquerda, Quilo, pátio 3, remota 06, é isso? Afirmo, ingresso próximo a Quilo, remota 06 do pátio 3. Ok, é... esquerda, Quilo, pátio 3, remota 62, azul 406. Cinco no solo, aos 50, libera a direita via Foxtrot, chama o solo 219. Libera via Foxtrot, 219, obrigado. Solo Salvador, Xané 6258, livrando. Xané 6258, bom dia. Táxi à direita Alfa. Segunda esquerda via Juliet, pátio principal, pátio 01, portão 05. Alfa Juliet, pátio 05, livre ingresso no pátio, 6258. Solo Gol no 868, no gate 09 para pushback assinado. Gente, então Gol no 868, portão 9, reporte para o táxi. Chamada táxi, o Gol no 868. Salvador, boa noite, 68 para o táxi. Estamos com 108 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Maceió. 108, 2 horas, com Maceió no alternado. Táxi autorizado, via Pátio Índia. No ponto de espera, chama em torno no 8, principal 95, altímetro no 0, no 3, boa viagem. Via Pátio Índia, no ponto de espera, torre 1, no 895, 1013, obrigado. No reboque 437. Salvador, boa noite. Boa noite, 68, na 76. Boa noite, 68, bom dia. Decolagem autorizada, pista no 0, Zé até calmo. Agora o altímetro no 0, ou no 2. No 0, no 2. Autorizado, alinhar na pista 1-0. Autorizado a alinhar e decolar, né? O gol no 868. Afirmo, alinhar e decolar. 868, declara 00, chame o controle 120, decimal 8, Rogério. Controle 208, boa noite, 68. Salvador, boa noite. Boa noite, 68. Boa noite, 68. Contato radar na decolagem. Mantenha 230, saída Puca. Puca, solicita Vajamo, subindo para 230. Vajamo. Vajamo, grato. Controle Gol 8868, tem condições de coordenar com o centro por Aracaju para o Gol 8868, estamos um pouquinho atrasados. Aguarde. Graças.